Olá, sejam muito bem-vindos a esta sessão especial de aniversário da Rádio Vozes Portuguesas. Um grandioso projeto que o maestro e o Just, na companhia dos seus amigos, dos seus familiares, de todo o auditório, de toda a diáspora portuguesa, conseguiram erguer e transformar os nossos dias num dias mais coloridos, mais bem dispostos e com algum sentido. Queria então começar com o tema do Stevie Wonder, que é o Every Birthday, que é um tema de 1980, intitulado do álbum Hot as July. Desfrutem enquanto eu irei estar na salinha a felicitar todos aqueles que alimentam este sonho de luxo. Até já! Excelente momento é este. Acabo de herdar esta missão da Leoa de Garra e do Anjo, que conduziram mais uma vez a todo o auditório para uma espetacular emissão, onde toda a gente está bem disposta, divertida, alinhada neste projeto que nasceu precisamente há um ano, fruto da carolice e da persistência de duas pessoas muito especiais, que tomaram conta de tudo que não se vê, de tudo que não se ouve, que são os bastidores, que são os softwares, que são falar com as pessoas, que são os sites, as imagens, as coisinhas como o chat, os players. É muito detalhe, é muito amor, é muita coisa a funcionar. Para eles, o meu eterno e sentido obrigado. E será talvez por causa disso que nós estamos aqui todos reunidos à vossa volta? Porque são nestes momentos que nós ouvimos os amigos. São nestes momentos que tudo fica mais claro. E eu queria vos dizer, caros amigos, caros fundadores, caros inspiradores e visionários, que é um encontro muito bom este que aconteceu. Não só aqui, mas nas nossas vidas. E é por isso que eu ponho agora o tema do Tim e da Marisa, que é o fado do encontro. E desfrutem. E um grande abraço do tamanho do universo para todos vós. Até já! E que grande tema! E é assim, estamos aqui todos reunidos à volta do Sam, ou desta mesa que tem música, histórias e uma experiência de vida única, para celebrar o aniversário da Rádio Vozes Portuguesas, um projeto que nos enche o coração de alegria, porque não é todos os dias que nós nos encontramos para celebrar as emissões, as músicas, as pessoas, o querer acordar a comunidade portuguesa, o querer mostrar as comunidades portuguesas e a falar em português, de bem, com toda a gente, com um sorriso do tamanho do mundo. E foi isso que eu tentei passar nesta música, o fado do encontro. O meu encontro deu-se no início de janeiro, numa altura em que vi um cartaz do Just e que eu disse, é mesmo isto que eu quero. É mesmo isto que eu quero e é isto que faz falta. E daí o tema do fado do encontro, do time com a Marisa. Mas eu queria também dizer que todo o auditório, todo o staff, toda a língua portuguesa vai estar até ao fim do mundo convosco, Just Angra. Chegamos agora ao instrumental da música, que é tempo de eu dedicar um grande abraço ao Just Atlântida, Angra, RM 250, Anjo Pousgo, Lucy DJ, Liud Gara, Liliana, a Sandro Boneca, Daniel, Sara Mitrinha, Carolzinha, Bruno, Latino, Glaze, e está a conseguir! No solo! Estaremos até ao fim do mundo com este projeto de alma e coração. E queria desejar a próxima canção, dedicar ao nosso querido Just. É uma música que tem a ver com todos os portugueses, mas quando eu comecei e quando eu não tive a dúvida nenhuma foi quando vi o bigode do Just. E eu disse, epá, eu tenho que fazer isto. E então, aqui fica esta música militar, mas muito bem disposta, que passa por todos os homens e não só. E que também se aplica ao bigode. Aqui vai ele, Rui Veloso, que já canta entre nós. Divirtam-se! Zero, e tu, gente, gozou. Pra um ano eu cá te espero. Eu não quero ir a assim acontece, ninguém quer ir à máquina zero, mas o certo é que por vezes somos obrigados a passar por ela. E assim acontece mais um tema do Rui Veloso a celebrar connosco o primeiro aniversário da Rádio Vozes Portuguesas. Um projeto que reúne do que melhor existe na diáspora portuguesa, reunindo locutores que falam em português, mostrando um bocadinho das suas comunidades, das suas músicas, dos seus projetos e não só. Também mostram projetos de outros lados, de outros locais, que dinamizam e arrebitam toda a comunidade portuguesa. O tema que acabamos de ouvir foi do Rui Veloso, dos anos 80, que eu não quero ir à máquina zero, e foi especialmente dedicado ao Just, que tem uma tarefa árdua entre nós e para a segurança do país. E acredite ou não, Just, muito obrigado. A tua segurança segura-nos mesmo. Vamos ficar aqui até muito, muito, muito tarde das nossas vidas. E o próximo tema é para uma pessoa que eu ainda não conheço pessoalmente, ou pelo Skype sequer, mas que é uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração e que, se eu estou aqui hoje, é devido a ele. É devido a ele que eu ponho músicas, falo, converso, dou a conhecer, dou um bocadinho mais de atenção aos pequenos pormenores que às vezes estão do outro lado. Este tema é um tema do Rodrigo Leão e que se chama Montanha Mágica, o Baloiço. Pois do outro lado dos Alpes, entre Munique e os... O outro lado dos Alpes, estão os Alpes. E este tema fala das montanhas e é o tema, que é um bocadinho o nosso momento de retiro espiritual. É um tema que nós nos podemos recostar um bocadinho e pensar e meditar e tentar saber o que é que andamos aqui a fazer nesta vida tão curta. É uma canção muito bonita que eu dedico então ao maestro. Está bem? Fiquem, desfrutem e meditem bastante. estamos quase a chegar ao final da nossa emissão. Espero que tenham gostado da nossa emissão, minha, porque a festa continua. E é isso que eu quero dizer, isto é uma meia hora de luxo partilhada com todo o auditório, entre o Anjo e a Leoa e a Lucy, o Angra e o Just. Portanto, toda a gente participa nesta enorme festa. E era assim que eu queria acabar, que era com um tema dos 10 Pisiga, que é exatamente... Venha à festa, siga a festa, que isto aqui vai ser uma folia. Como é... continua a festa da rádio e continua a festa da rádio portuguesa, Rádio Vozes Portuguesas, que está a ter uma emissão especial de aniversário dedicada ao maestro de Just, que conseguiram reunir à sua volta gente fantástica, gente humilde, trabalhadora, com graça, com humor, e que quer mostrar o melhor que tem, tal como está a fazer agora o CCO Live. E tal como irá fazer já de seguida o Sandro, que irá com certeza continuar esta brilhante emissão e elevar ainda mais a fasquia. A todo o auditório, a todas as pessoas que nos acompanham, a todos os deuses e meditadores deste mundo, um muito obrigado. Mas acima de tudo, e sinceramente, Just, Maestro, mil obrigados. Vocês são a razão do nosso ser aqui na rádio. vamos convosco até onde vocês forem e vocês irão connosco muito, muito mais além também. Fiquem então a saborear o resto do tema do Stevie Wonder, Happy Birthday, e da minha parte, continuação de boas festas, porque é uma alegria estar aqui. Já a seguir, o fantástico Sandro com a sua emissão. Até já! Clear as heat.